Então hoje dia 20 de abril de 2014, eu quero, em nome de Jesus, chamar você para que nós possamos abrir aqui a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 9, versículo 17, também em Romanos capítulo 12, em outros textos queremos estar abrindo. Você pode ouvir essa e outras ministrações no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Nós vamos começar uma série de pregações que é intitulada Vinho Novo, Odres Novos. Nós vamos começar hoje com, sempre vamos ler esse texto de Mateus e vamos usar outros textos para cada etapa desse período. Primeiro período de Vinho Novo, Odres Novos, nós vamos estudar aqui na Palavra de Deus sobre a nossa nova situação em Cristo, a perspectiva de uma mudança interior. Então, qualquer mudança, ela precisa acontecer primeiro dentro do sujeito, para que ela possa refletir da forma exterior. Você lembra quando Jesus falou aos fariseus e disse: vocês lavam o exterior do copo. Se a gente pensar num copo de vidro, não dá para entender direito. Mas se a gente pensar num copo de barro, como eles usavam, do que adianta então o exterior do copo lavado, se a parte interior do copo está suja? Não dá para se ver o interior se vendo o exterior. Isso que Jesus queria dizer. Desde lá do profeta Samuel, quando foi ungir a Davi, rei de Israel, ele mesmo sendo um grande homem de Deus, um dos homens mais íntegros de toda a Bíblia, cresceu no templo, filho de Ana, por um milagre de Deus. Quando Ana estava ali chorando, pranteando, o profeta, o sacerdote ali disse: olha, vá, mulher, você está grávida, você está embriagada a essa hora do dia? E ela disse: não, meu Senhor, não estou embriagada, eu estou aflita de alma. E ele falou: vá, o Senhor te dê a sua bênção. E ela foi, coabitou com Eucana e teve, engravidou de Samuel. Samuel, depois de desmamado, cerca de 5 anos, foi morar no templo e viveu a vida toda lá. E Deus usou tremendamente aquele homem para restaurar a adoração de Israel naquele tempo. Só que um dia, Samuel foi escolher, ou melhor, ele acha que foi escolher o rei de Israel, mas na verdade ele foi ungir o rei que Deus já tinha escolhido. E quando ele foi à casa de Davi, e Jessé o recebeu muito bem, quando ele falou a que veio, Jessé começou do mais bonito até o menos interessante, que nem era Davi, porque nem do portfólio, do menu que ele mostrou para Samuel, não tinha Davi. Tanto é que no último, quando ele viu do primeiro Eliabe, ele disse: é esse, Senhor? Falou: ó, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração, eu vejo o interior. E Samuel ficou muito confuso. Afinal de contas, ele era um sacerdote do templo. Ele aprendia a cuidar do que era visível e também do que era invisível. Mas ali ele aprendeu um pouco mais do Senhor, amém, irmãos? Então o Senhor, ele vê o que é interior. O exterior tem uma função? Sim, tem. Mas esse exterior, quando ele não vem de uma mudança interior, ele é o que Jesus chama de rigor ascético, ou seja, de um rigor que só faz as pessoas ainda mais distantes. Vamos lá então. Mateus capítulo 9, versículo 17. Vamos ao 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Se você tiver um lençol velho, como diz minha avó, quando o lençol cisiu, não é? Então velhinho, e eu não sei se vocês sabem, tem uma estratégia, não é? Talvez um dia você vá para o campo missionário e você precise passar por uma situação dessa. Se o lençol rasgar no meio, você continua o rasgo e costura as bordas, aí você tem um lençol mais novo. E o que rasgou no meio vira a extremidade. Eu já passei por isso, irmãos. Mas não dá para você pegar um pano novo e cozer e costurar numa roupa velha. Porque se você fizer isso, a ruptura será maior ainda. Você vai ter um rasgo maior ainda, você vai ter um estrago maior ainda. Muitas vezes nós tentamos fazer assim, nós temos uma determinada área da nossa vida que está em frangalhos, que está deteriorada. Então nós tentamos mudar só aquela área. Sabe o que vai acontecer? O estrago será pior. Muitas vezes nós identificamos assim capítulos da nossa vida, partes, áreas da nossa vida que estão ruins. Alguns dizem, minha vida sentimental precisa ser consagrada. E de forma cartesiana, separa só essa parte da vida, tenta separar e tenta consertar só aquela parte. Sabe o que acontece? Aquela própria parte consertada, ou aparentemente consertada, ela força o que está em redor e isso é rompido. E o prejuízo é maior ainda. Aí você diz, espera aí, então não é para melhorar as áreas da minha vida que têm que ser melhoradas? Sim e não. Sim, porque tem que melhorar, mas toda a sua vida. Toda a sua vida, amém, irmão? Que em nome de Jesus o Senhor nos dê essa revelação tão simples de que não adianta você focar em uma área da sua vida. Eu já errei tanto nisso, irmãos. E não foi só quando eu era novo convertido, não. Depois de ordenado, depois de pastor. De olhar para uma área na minha vida e achar e focar e dizer, eu tenho que consertar isso. Se eu consertar isso, tudo na minha vida vai mudar. E eu gastar energia naquilo, ignorar as coisas que estão na periferia disso, em volta disso, sem entender que não funciona quando você elege uma área na sua vida para consagrá-la, para fazê-la segundo a vontade de Deus, e as demais áreas não são assim também, investidas de interesse. O que acontece? Você, como dizíamos antigamente, descobre um santo para cobrir outro. Você tira o foco de alguma coisa e bota em outra. E o Senhor Jesus continua e diz, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Odre é tipo uma garrafa de pele de animais, geralmente de cabra, como se usava antigamente. Então o odre ele é feito da pele. E geralmente se estreia o odre com vinho novo. E esse vinho envelhece dentro do odre. Mas se você toma um odre velho e coloca o vinho novo, quando esse vinho envelhece, o odre rompe. Então vamos reler o texto pensando assim, com essa explicação. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Ao contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho. E os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E o Senhor ainda diz em outro momento, falando sobre vinho e sobre odres, sobre o bom vinho, e ele diz, melhor é o vinho antigo, o vinho mais velho. Ou seja, quando o vinho amadurece dentro de um odre, quando o que nós temos com Deus e nossa vida que os outros veem, é resposta, é transformada pelo vinho que envelheceu dentro, ou seja, o que aconteceu dentro de nós foi nos mudando por fora, aí nós temos o melhor vinho e o melhor odre. O que acontece muito na igreja? Nós olhamos para um velho odre, cheio de bom vinho, e nós queremos ser como esse bom e belo odre. E queremos parecer com Ele. E queremos ter que as pessoas tenham expectativa de que dentro de nós tenha um vinho bom, um vinho maduro. E nós às vezes começamos a imitar as consequências da vida de Deus que alguém tem. Achando muitas vezes que nós vamos disfarçar para Deus, ou para nós mesmos, ou para os outros, porque nós, afinal de contas, agimos de forma semelhante àquela pessoa que é tão madura na fé. E, gente, eu já vi cada coisa engraçada na igreja com isso. Cada coisa engraçada. de pessoas que eram no reunião, no momento de culto, no momento de liturgia, que eram assim, aparentemente tão espirituais que eu não me achava digno de chegar perto delas. Mas quando eu chegava, eu entrava em crise, porque eu não conseguia ver no dia a dia daquela pessoa nada que lembrasse aquela espiritualidade toda de um momento público. Nós vivemos hoje uma crise institucional terrível. Você vai num protesto, quem levantar a bandeira é lixado. Porque o povo está cansado de gente que diz que representa e não representa. Amados, o que o Senhor nos propõe então? Vinhos novos em odres novos. Eu queria que você abrisse aí, eu vou ser bem breve hoje, em Romanos, capítulo 12. Alguns irmãos já me viram pregar essa palavra, mas eu ainda quero ir um pouquinho mais profundo nela, aproveitá-la mais ainda. Romanos capítulo 12. Vamos ver o que Paulo fala a respeito desse disfarce. O filósofo Platão, que errava muito, mas também acertava muito, ele dizia uma coisa interessante. Sobre a palavra, ela pode ser três coisas. Ela pode ser maquiagem, ela pode ser remédio e ela pode ser veneno. Mais uma vez, ela pode ser maquiagem ou máscara, persona, pode ser remédio, algo que faz bem, ou pode ser veneno. Depende de como ela é usada. A palavra de Deus nas nossas vidas, ela, a Bíblia diz que ela nunca volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Muitas vezes, a palavra, quando nós a recebemos e não a praticamos, ela se torna em difícil essa afirmação, mas ela é verdadeira e bíblica. Quando a palavra não é cumprida em nossas vidas, ela, ao invés de ser bênção para nós, nós a fazemos maldição para nós. O Senhor diz, a quem mais é dado, mais é cobrado. O Senhor diz, e por que pecam os meus? Pecam por falta de conhecimento. Ou seja, a ignorância, ela não é justificativa para o pecado. Nunca alguém vai poder dizer para Deus, eu não sabia. Quanto mais aqueles que receberam mais de Deus. Então, onde eu quero chegar? Irmãos, o que é mesmo que Deus quer de nós? Porque muitas vezes achamos que existe uma meia dúzia de comportamentos que nós vamos fazer e isso vai fazer Deus satisfeito conosco. E achamos que esse comportamento que as pessoas veem, esse comportamento que as pessoas podem observar em nós, eles são suficientes para agradar a Deus e a fé se resume a isso. Isso vem de muitas origens. Uma delas é o evangelho mal pregado. Não existe um mau evangelho, existe um evangelho mal pregado. O evangelho é bom. Quando as pessoas vêm, eu fiquei sabendo de uma conversa que houve, de uma fonte muito, muito, muito segura, de uma conversa que houve entre Caio Fábio e Edir Macedo. O Caio Fábio, em tempos áureos, não depois de amargar o seu coração, eu creio que ele vai retornar aos caminhos de Jesus, mas no tempo ainda de profeta de Deus que ele vivia, ele encontrou-se com Edir Macedo e tiveram uma conversa. E Caio, aquele estilo profético dele, né? Chegou para Edir Macedo e falou, meu irmão, ele sabe que Edir Macedo é Dedê. Dedê é doutor em divindade. Embora diga que o povo não deve estudar teologia, ele é doutor em divindade. E Caio Fábio disse, por que é que você faz isso, cara? Por que é que você prega desse jeito? Por que é que você bota o povo para fazer tanta bobagem? E ele ouviu e disse, Caio, sabe qual é a nossa diferença? Nós dois somos pescadores. A diferença é que você pesca com camarão e eu pesco com fezes. Achando ele que basta levar pessoas à igreja, que assim elas estão convertidas. Ele está absolutamente enganado. Então o evangelho mal pregado leva pessoas a acharem que viver evangelho é mudar o tamanho da saia somente, ou deixar de beber ou de fumar. E eu tenho insistido com isso. Isso é tudo que o diabo quer. Mais uma religião. Isso não é o mais difícil, irmão. Isso é muito fácil. Qualquer menino que entra para um monastério budista, ele muda logo a roupa, bota aquele vestidão que você não mal vê o pé dele. Raspa a cabeça. Então, o que eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, e que eu sei que isso é um pouco tenso de falar, mas é algo que pode nos revolucionar, é que a mudança que o Senhor quer de nós é a mudança que é uma mudança que parte de uma conversão interior, e naturalmente isso vai nos mudar por fora a nossa atitude. Amém, irmãos? Amém? Vamos ver isso aqui em Romanos 12. Diz assim, versículo 12, capítulo 1. Exorto, pois, a vós, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais moldados segundo este século, mas sede transformados pela renovação da mente, para provardes vós da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Primeira coisa que a gente tem que rever aí nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, quando diz rogo-vos, sempre que você vê Paulo falar rogo-vos, geralmente, quase sempre, você vai ver ele usar uma palavra, aqui o grego é parakalou, que tem a mesma origem da palavra paracletos, que é a palavra para espírito, para consolador. Que devemos entender que o Espírito Santo não é consolador nessa perspectiva. Vem aqui rapidinho, menina, por favor. Olha aqui, por favor, não se desconcentre, por favor. A gente acha que o Espírito Santo, ele é paracalou, ele é paracletos, porque ele é consolador e ele dá um tapinha nas costas e fala... Você precisa revolucionar essa ideia do Espírito Santo hoje, em nome de Jesus. Ele não é consolador porque ele dá um tapinha nas costas. Ele é consolador porque ele carrega... Amém ou não? Então vamos entender uma coisa. O que Paulo está dizendo é: eu que tenho o direito por ter plantado a igreja em Roma e ter sofrido por vocês e ter sido açoitado pelo amor ao Evangelho e carregar em minhas marcas do Evangelho e ter sofrido o que sofri pelo reino de Deus, eu exijo pão de vocês. Isso é rogo-vos. Amém? Amém, irmãos? Então, o que Paulo está dizendo aqui é: eu exijo de vocês. Se sua Bíblia está escrito exorto-vos, é melhor do que rogo-vos. Mesmo assim, eu preciso dar esse peso dramático para você entender o que eu quero dizer. Rogo-vos aí, leia por: eu exijo de vocês. Não exige por si mesmo. Por quê? Vamos continuar a leitura? Ele explica: rogo-vos, pois, vírgula. Glória a Deus por essa vírgula, amém, irmãos? Confia em mim, dê uma glória a Deus por essa vírgula. Ele está dizendo assim, ó, pois, eu rogo a vocês, pois, meus irmãos, Paulo, ele não está falando a descrentes, está falando a crentes, amém? Não concordo com o que dizem que a Bíblia é escrita para crentes. A Bíblia é escrita para crentes e para descrentes se tornarem crentes. E para crentes se manterem crentes. Ou para Deus os manter os crentes. O Senhor está dizendo assim, olha, eu exijo de vocês, meus irmãos. Difícil isso hoje em dia, né? Eu acho bonito lá na casa de Chateau, porque Joshua às vezes pede umas coisas... ele é atendido. É muito interessante você ver Joshua às vezes sentar na mesa, né? E pede uma coisa à irmã. E ela faz tão bonitinho, de forma muito natural. Lembra que ele manda nela? Talvez a cultura que a própria família foi criando ali de honra um ao outro. Então ele senta e pede uma coisa assim. Ele não manda nela, mas ela tem uma alegria em fazer para ele. Espero que seja sempre assim, né? Geralmente. Então, Paulo diz assim: eu não exijo de vocês isso por ser superior a vocês. Mas como o irmão que deu a vida por vocês, eu me sinto no direito de exigir de vocês uma resposta ao que eu investi na vida de vocês. E às vezes, irmãos, nós temos a dificuldade com isso. O nosso pastor exige algo de nós que não é para o benefício dele. Qual é a resposta que seu coração tem? Ele não manda em mim. Ele vai mandar na mulher dele. Lá em casa tem uma coisa muito, muito, muito, muito bem organizada lá em casa. Nós amamos Itabuna e amamos estar em Itabuna. Na verdade, nós amamos vocês. Mas o dia que meu pai disser para outro lugar, nem é milagre, mas nós vamos. Isso para mim é muito claro. Não é porque ele é meu pai biológico, é porque ele é meu pastor e ele me enviou. E como que eu posso exigir algo de vocês se eu não posso ser exigido por alguém? Vocês não veem em mim um exemplo? Então vamos pensar o seguinte: Paulo diz, olha, eu exijo de vocês, irmãos. Sendo irmãos, sim, eu posso exigir algo do meu irmão? Posso. Porque eu não exijo de mim, eu exijo pelo Evangelho e para o Evangelho, amém ou não? Então use a autoridade que você tem em Deus com seus irmãos para ajudá-los. Amém, amados? É bom a criança estar louvando ao Senhor, amém ou não? Aleluia. Exorto, pois, a vós, irmãos. Agora olha aqui por quê, aleluia. Por as ou pelas misericórdias de Deus. Aleluia. Ele diz assim, ó, não que vocês vão conseguir pelo esforço de vocês, mas por Deus é tão misericordioso. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente entende melhor ainda, ó. Quando ele diz, exijo, pois, vamos voltar aí no versículo, no capítulo 11, a gente entender o contexto. Versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sendo assim, pois, eu exijo de vocês, meus irmãos, por essas misericórdias de Deus. Ou pelas misericórdias de Deus. Amém, irmãos? Mais claro assim? Então, esse Deus cheio de misericórdia possibilita você viver o que o próprio Jesus quer que você possa viver, amém? Não é por força nem por violência, irmãos. Olha, tem uma coisa que é muito, que é discutida há centenas de anos no meio da igreja. É assim, como é? Deus opera em mim, Deus faz em mim, Deus faz por mim, Deus me leva a fazer. Como é a obra do Espírito em mim? O que eu prefiro crer, depois de ler, não tanto como eu queria, mas um pouco sobre isso, orar e buscar de Deus, entender o seguinte, que Deus me fez capaz pelo poder dEle, que opera em mim, amém? E eu não posso tomar-me por excusado e acusar Deus por algo que eu não vivo ainda nele, porque isso é muito cômodo, hein? De, não, eu ainda não faço isso, porque Deus ainda não fez essa obra em mim. No dia que ele fizer essa obra em mim, aí eu vou fazer assim como ele manda. A palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis, amém, irmãos? Então, o Senhor exige de nós aqui, como Paulo exigiu dos romanos, eu exijo então, considerando a grandeza, a misericórdia e o poder desse Deus, meus irmãos, pelas misericórdias dEle. Ou seja, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, essa graça de Deus que se renova em nós cada manhã, que possibilita que nós possamos obedecer isso que vai ser mandado agora. Deus nunca lhe entrega a chave do carro e diga, vá ali sem ter combustível. Amém ou não? Deus, pelas misericórdias de Deus. Se Deus é tão misericordioso, misericórdia é ter o miserável no seu coração. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele. Quando se usa a palavra misericórdia, que vem de duas palavras latinas, miseris e cardia, ele está dizendo assim, eu tomei o miserável e plantei no meu coração. E sofri a dor dele, por isso também é usada a palavra compaixão. Compaixão é sentir a dor de alguém. Então Deus sabendo a sua dificuldade, a sua limitação, se compadecendo de você, pegando você que é miserável, colocando dentro do coração gerador dele, a partir disso você consegue fazer o que ele manda você fazer, amém, irmão? Então vamos parar com essa conversa de dizer assim, ah, é porque eu podia ser até melhor se Deus investisse mais em mim, se Deus me capacitasse mais. Você é absolutamente capaz de viver tudo aquilo que Deus confiou você a fazer. E na medida que você obedece, e na medida que você faz bem feito, ele lhe dá férias? Não, ele lhe dá mais trabalho. E não adianta correr, porque ele pega. Uma vez eu coloquei uma joaninha na minha mão e ela algo da estrutura biológica dela, ela subia, ela ia sempre para a parte mais alta da mão. Então, se eu virasse a mão, ela ia para a parte mais alta. E fiquei brincando um tempo com aquela joaninha, ficava virando a mão, ela sempre caminhando para o lugar mais alto. E aí Deus falou comigo uma coisa tão bonita, ele falou, assim são vocês na minha mão. Na minha mão você sempre caminha para lugares mais altos. É pela misericórdia dele, irmãos. Deus é o combustível. Resiste em nome de Jesus a todo argumento carnal, a todo argumento espiritual, maligno, que quer diminuir, que quer subjugar você com a vida que lhe faz cada vez mais convencido de que Deus é indiferente à sua existência. Isso é mentira do diabo. É pelas misericórdias dele. E ele diz, eu exijo de vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos nós sabemos aqui o sacrifício era morto. Todo sacrifício era morto. Não existia um sacrifício vivo. Todo sacrifício era morto. Alguns degolados, outros passavam pelo holocausto, que é uma fragmentação de todas as juntas. O animal que passa pelo holocausto, ele era desmembrado em todas as juntas e queimado totalmente. E isso que Abraão ia fazer com Isaac. Mas Deus interviu antes, amém, irmãos? Então, um sacrifício vivo, é óbvio, é o contrário do sacrifício morto, que é o que muitas vezes nós entregamos. Uma vez um menino saiu com duas moedas e foi à igreja. Uma, a mãe disse, esse é o dízimo, mas a outra é sua. Ele foi brincando com as duas moedas. Uma moeda caiu e rolou até o bueiro. E quando ele viu que perdeu a moeda, ele botou a mão na cabeça e falou, oh Deus, logo a tua? Oh Deus, imagina a cena, oh Deus, logo a tua? Poxa Senhor, ia te entregar a tua? Não é assim exatamente o que nós fazemos, irmãos? Se eu tenho pouco tempo, primeiro eu. Se eu tenho muitas coisas a fazer, primeiro as minhas. Se eu tenho sonhos na vida, primeiro os meus. E se acontece alguma tragédia, cuido primeiro da minha vida. Ó Deus, o tempo que eu usaria para o Senhor me foi tomado. Então, meus irmãos queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe a melhor forma de você entregar algo ao Senhor enquanto está vivo. Eu lembro que teve uma vez, eu vi uma pregação, jovenzinho ainda, e a irmã pregava e falava assim, nós somos jovens, e eu louvo a Deus porque você está aqui entregando o melhor da sua vida a Deus. Eu concordei porque eu era jovem também, né? Mas eu acho que o melhor da vida não é só a juventude. O melhor da vida é hoje. O que é que você tem? Amém ou não, irmão? Eu lembro de uma menina que fazia o grupo caseiro, o núcleo lá conosco em Salvador. Hoje os meninos são quase todos, acho que todos, só um que ainda não está com o Senhor. Vamos orar por ele, né? Ele tinha raiva. Mas todos eles hoje são meninos grandes no reino de Deus. Eram adolescentes conosco lá em casa. Abra sua casa, meu irmão. É bênção demais. E aí, eu lembro de uma das meninas mais espirituais que eu já conheci. E não vou dizer o nome dela, é claro, porque hoje os pais podem ouvir se eu estiver ofendido essa gravação. E ela foi para o núcleo, eu estava faltando. Ela tinha 13 anos. E ela disse, eu quero pedir oração. Ti. Eu falei, o que foi? Peça, fala, qual é o seu pedido de oração? Ela falou, eu quero pedir oração, 13 anos, eu quero pedir oração. Porque meus pais não querem deixar eu vir para o culto, porque eles dizem que eu tenho que estudar mais. A menina, a nota mais baixa que ela tomava era 9, 9,5. Era um casal de pais crentes. As crianças hoje, Sofia, outro dia, tem 2 anos, eu fui lavar o dente, deixei a torneira aberta, ela, pai, pai, fecha a água! Eu falei, meu Deus, ele está preocupado com a tribulação. Não, não. O pai, pai, fecha a água! O planeta, pai! Vai acabar a água do planeta! Então estamos criando nossos filhos assim, para salvar o planeta. Para passar no concurso. Eu posso estar exagerando, mas quando Sofia sangra o nariz, eu digo, aí ela não liga para sangue, eu digo, oh, glória a Deus. Fala, é bom, filha, que você não liga para sangue, quando você estiver cuidando das feridas dormindo no Haiti, você vai estar tranquila. Eu já vou inculcando, meu irmão. Já vou inculcando. Ah, pai, quando é que eu vou entrar no inglês? Ano que vem, assim que você começar a ler e escrever, você entra. Porque você com inglês, você pode ir mais longe nas missões. Onde Deus mandar, você pode ir muito mais fácil. Desde pequenininho. Eu sei que quando Deus me tomar lá para as missões, eu vou sofrer. Mas eu também estou me preparando quando falo isso. Eu não estou preparando minha filha para casar com partidão, não, irmãos. Eu estou preparando minha filha para o reino de Deus. Então é assim, ó. Eu exijo de vocês, irmãos, baseado nesse Deus que eu acabei de falar. Ele é um Deus misericordioso. Ele quer que o seu sacrifício seja vivo. Ele quer que você entregue-se a Ele ainda vivo. Isso tem que ser de forma santa. Irmãos, nós temos muitos problemas com a santificação porque nós temos muitos padrões do que é santo ou não. Mas eu quero lhe dizer o que é santo. Santo. Vou eu gastar mais envelope. Já está velhinho mesmo, né? Tem que comprar mais. Vou pegar um mais baratinho. É bom que vai ficar com mais sentido ainda a minha metáfora. 2 envelopes. Ok? Então nós vamos. Não vai precisar rasgar dessa vez. Não. Está vendo esses 2 envelopes? Está todo mundo vendo? Está todo mundo vendo? Ok? Posso perguntar para você, qual é o envelope santo? Aí alguém pode dizer, é o branco, ou o glória. Mas se eu sou Deus, e eu separo para mim esse aqui é meu. Esse aqui. Se esse aqui não é Deus que faz isso, ele já veio sujo, ok? Ele chega assim para Deus, ele está aqui no mundo, ok? E tem um branquinho aqui religioso aqui. Então, se o Senhor pega esse aqui e fala, esse é meu, qual é o santo? Nós costumamos achar que o santo é o perfeito. Lê do engano. O santo não é o perfeito. O santo é o separado. Amém? Kadosh não significa perfeito. Significa separado, exclusivo. E Agnus também não significa perfeito. Significa separado, exclusivo. Evidentemente que Deus nos toma assim e nos faz assim. Amém, irmãos? E começamos a parecer com Ele. Santidade no que diz respeito a Deus, sim, é perfeição. Amém, irmãos? Mas Ele é o único santo perfeito. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, nós vemos muitas vezes, dois, uma vez que Deus já fez a obra. E agora fica mais confuso para nós qual é o santo. Continua sendo o santo aquele que Ele separou para Ele. Esse é o santo. Amém, irmãos? Santo não é o perfeito, santo é aquele que foi separado por Deus, amém, irmãos? Então, não entenda mais que a sua vida é uma vida santa porque é perfeita. Entenda a partir de hoje que a sua vida é santa porque deve ser exclusiva de Deus. Mesmo você defeituoso, sendo exclusivamente de Deus, você é um santo de Deus. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que Ele completa todas as coisas. E o que falta em você, Ele completou na cruz. Aí você diz, pastor, isso é arriscado dizer, pastor. Porque o povo pode achar que então pode cair na gandaia. Esse pensamento libertino, inclusive os teólogos reformados chamam assim libertino, foi o que aconteceu com a igreja calvinista durante muito tempo, com os irmãos que criam que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. E diziam os críticos, esse povo vai cair na gandaia porque eles acham que são salvos para sempre, então eles vão cair na farra porque já que é salvo, mesmo vai fazer o que quer. E sabe o que foi a resposta dos irmãos puritanos? Não. Se nós cairmos na gandaia, é porque nós nunca fomos eleitos. E quem disse a vocês que o fato de termos a salvação garantida nos leva ao pecado? Ao contrário, nos leva a uma gratidão que leva a maior busca de santificação ainda. Então vamos entender o seguinte, que você foi feito santo por aquele único que pode fazer quem ele quiser santo. Uma vez que eu fui feito santo, separado, agora eu devo agir de acordo com essa separação. Amém, irmão? E eu posso sim dizer sim a essa separação que Deus fez. Que não é uma separação de geográfica, mas é uma separação de essência. Não é o sal longe da carne podre, não. É o sal jogado na carne podre, amém, irmãos? Não é uma santidade que diz respeito a você ser separado, estando longe de quem está errado. Mas é uma santidade que diz respeito a você, sendo diferente, permanecer transformando pela sua vida quem está ao seu redor, precisa de uma referência, amém, irmão? Senão a gente faz nem os Quakers. A gente cria uma grande comunidade na fazenda e vai viver nessa santidade dentro de celeiros. Mas a Bíblia diz que se o sal não cumprir a sua função de salgar, ele é inútil. Não serve nem para o chão, não serve nem para salgar, não serve para nada. Então, meus irmãos, vamos pensar o seguinte, que se nós queremos viver um tempo novo de Deus, precisamos de uma nova vida em Deus. Porque se você se encher de expectativa de uma igreja diferente, de uma igreja bíblica, de uma vida de acordo com o que Deus quer, só imitando a forma dos outros, você vai se frustrar profundamente. Minha mãe me falou esses dias de uma amiga que eu tinha, perguntei para a mãe, como ela está? Minha mãe falou, filho, estou tão triste. Por quê? Porque você nem sabe o que aconteceu com ela. Eu falei, o que foi, mãe? Eu com um grupo de amigos recebemos a Jesus. Alguns converteram realmente, outros começaram a imitar os comportamentos que nós tínhamos. Essa moça hoje, eu creio que o Senhor, eu creio que pela graça o Senhor vai intervir na vida dela. Mas o que aconteceu com ela? O tempo passou e vieram as lutas, como diz Paulo, e foi provado que é alicerçado em palha e madeira, cai. Mas o que é alicerçado em ouro permanece, amém? Infelizmente essa jovem hoje, ela é filha de santo, casada com um muçulmano. Cantava no coral conosco. Porque quem busca a forma, perde a essência. O que, que Paulo está falando então, irmãos? Depois de ver tantas histórias como essa, você está pensando o quê? Que as sacerdotisas de Diana não assediavam as irmãs da igreja para voltarem a fazer os seus cultos? Claro que sim. Então Paulo dizia, voltem, voltem a viver aquilo que de fato vai mudar vocês de verdade. Não é uma rotina, não é ir para a igreja no horário, não é você fazer parte do grupo caseiro, não é nem ir para o discipulado, é muito mais do que isso. É isso tudo sendo resposta de um sacrifício constante, diário, vivo a Deus. Amém, amados? Amém? Então ele diz, um sacrifício santo, agradável, vivo, santo e agradável a Deus. Como então que eu apresento o meu corpo ao Senhor? É um sacrifício vivo? É um sacrifício santo? É algo que agrada a Deus na minha vida? Olha, irmãos, eu jogo para você. Sim, você tem que passar a sua vida, seu coração em revista e perguntar a Deus o que que desagrada a Ele na sua vida. A palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia é clara. Então eu tenho que saber, Deus, o que lhe entristece. Não posso ter prazer no que lhe entristece. Amém, irmãos? Então ele diz o que é agradável a Deus. E ele começa a explicar isso. Para você não achar comigo, que também vai ser uma lista de pequenas mudanças que temos que fazer, não coloque alguns remendos na sua vida. Não adianta. Eu sei que é um pouco confrontador um discurso desse, né? Porque a gente toca a nossa vida cristã assim. Pega um remendo num sermão e põe no área da vida. Pega um remendo no retiro e põe no área da vida. Pega um remendo, não é, no livro que a gente lê e põe no área da vida. Quantas vezes eu estou falando, eu quero tudo novo. Mas a gente resiste. Porque é aquele odre de estimação, é o odre da família. É o odre que eu levei anos para construir. Ele diz... O culto santo vive agradável a Deus. E ele fala o que é isso. Aleluia. O vosso culto racional. Sei que não vai dar para terminar hoje. Olha, irmãos, eu já me bati tanto com esse texto. Eu fui estudar, fui ler, estudar. Abra a tua Bíblia aí, na carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 2. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Olha que coisa linda. Segunda. Não, perdão. Primeira Pedro. Primeira Pedro 2:2. Olha só. Do 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia. O discurso, irmãos, é muito semelhante. Era o mesmo espírito. A personalidade deles era bem diferente, mas o espírito era o mesmo, amém? Não o espírito do indivíduo, mas o espírito de Deus neles. 1 Pedro 2:2. Versículo 1. Despojando-vos, portanto. Despojar, irmãos, é tirar a roupa, tá? Tirar a roupa do velho homem. Tirar a natureza do velho homem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda sorte de maledicência, que é falar mal dos outros, despojai ardentemente, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Por que eu estou falando isso? Veja bem, por quê? Olha aqui. Alguns irmãos usam esse texto de Romanos para falar assim: olha aqui, irmãos, nós temos que ter um culto racional. Nós temos, irmãos, eu sei que a gente tem que buscar entender a nossa fé, amém, irmãos? Parar com esse negócio de que fé é algo para não entender. A própria fé nos faz entender a fé de forma sobrenatural. A fé não é ignorância. A fé é uma forma sobrenatural de entender, inclusive, fenômenos que só se entende por fé. Amém, irmãos? Então, vamos pensar o seguinte. Esses amados e preciosos irmãos, a qual bebemos muito nessa fonte, quando dizem que querem, por rigores, eu os entendo, um culto racional, e usam, e leem, inclusive, aqui no grego, e dizem assim, está vendo? Um culto logikon, um culto lógico. Preste atenção comigo, que a gente está trabalhando aqui uma questão... De mestrado em teologia, ok? Um culto lógico, ok. Mas o que é lógico aqui nesse contexto? Abrimos então o que Pedro diz. Para entender, a mesma palavra, logikon, usada para o ensino devocional mais básico da igreja, chamado aqui de espiritual. É por isso que alguns irmãos, baseados no que diz Pedro, já traduzem, inclusive, o culto como um culto espiritual. Outros não, porque para traduzir como culto espiritual, eles entendem que a palavra deveria ser pneumático, de pneuma, alma ou espírito. Então eles dizem, não pode ser um culto espiritual, como dizem, um culto racional. Mas só que a mesma palavra logikon usada aqui por Paulo, também é usada por Pedro. Ou seja, o culto espiritual que Deus quer de nós, ele é um culto que ele é coerente. Vamos entender lógico aqui, não como algo tangível, mensurável, que pode ser investigado cientificamente. Mas vamos entender aqui que Paulo está falando de uma coerência com a vida de culto interior, com a vida de culto exterior, amém? Paulo então está dizendo, o seu culto exterior tem que ser coerente com o culto interior. Amém, irmãos? É só isso. Tudo que passar disso tem um nome muito difícil de falar e de ouvir na igreja. O que passa disso é mentira. E abominação. O culto que é um culto incoerente do que é mostrado, do que com que é vivido, é um culto mentiroso. E a teologia do Velho Testamento explica isso de forma muito mais exuberante, ilustrativa e terrível, dizendo que Deus recebe como fumaça nas suas narinas e nos seus olhos, que lhe incomoda. Qual é o culto, então, que Deus recebe? É um culto que entende que o perfeito nessa relação de culto só é um. Jesus, amém? Vou falar de um rapaz que subiu a escada do templo para orar, e dois rapazes. Mas depois eu falo disso. Antes eu vou falar de uma vez que eu fui orar ao Senhor e eu botei o joelho no chão e falei, oh Deus, eu sei que nessa situação aqui eu errei. A gente gosta de chamar pecado de erro, né? Erro é erro, pecado é pecado. Oh Deus, eu sei que nessa situação eu errei. Pecado, da palavra grega hamartia, significa errar o alvo, errar a direção. Eu errei, Senhor, porque também, Deus, o Senhor sabe, numa situação dessa, ficava difícil para mim. Eu comecei a desperdiçar aquela oração me justificando. Você vê como a gente faz isso? Não, Deus, eu sei que naquela situação eu estava tão carente, eu estava tão sozinho, tão sozinha. Não, Deus, naquela situação eu estava assim, tão estressado, com raiva. Ah, Deus, naquela situação eu não aguentava mais. E ouvi de Deus algo muito forte. O Senhor disse para mim assim, então você não precisa da justificação. Irmãos, eu tive tanta vergonha. Porque o que nos faz ter acesso a Deus é a justificação pelo sangue de Jesus. É entender que não há obra em nós que nos faça dignos de chegar à presença do Pai. E quando eu cheguei me justificando, estava abrindo mão da justificação do sangue de Jesus. E Deus, de forma muito carinhosa e firme, me disse, então você abre mão da justificação pelo sangue de Jesus? E aí eu queria só uma pá para cavar um buraco e enfiar minha cabeça. Aí a oração começou a ter sentido, porque eu vi quão soberbo eu era. E sou ainda. Quando dois homens estavam na escada do templo e um dizia, ó Deus, obrigado Senhor, porque eu jejuo tantas vezes por semana, obrigado porque eu não sou um samaritano, ó Deus, e essa oração, segundo a tradição, ela é mais longa, ela diz assim, obrigado Deus porque eu não sou um cachorro, obrigado Deus porque eu sou judeu, obrigado Deus porque eu não sou uma mulher. Acho que nessa hora da mulher Deus ficava zangado. E outro do lado batia no peito e dizia, oh Deus, se compadece de mim, que eu sou um pecador. Irmãos, quer receber, quer que Deus receba o seu culto? Quer que Deus receba o seu estilo de vida, que tão dedicadamente você quer fazer semelhante a Jesus? Que ele seja uma resposta a uma vida de verdade com Deus. Porque de Deus não se zomba, irmãos, a gente não consegue enganar ele não. A gente consegue enganar um monte de gente, pastor consegue enganar rebanho, rebanho consegue enganar pastor, irmão consegue enganar irmão, liderado consegue enganar líder, mas ninguém engana Deus. É por isso que eu insisto no discipulado e digo, discipulado é instrumento de Deus, para que pelo menos em um momento você esteja falando a verdade para uma pessoa. E às vezes a gente resiste e fala, não, fala a verdade para Deus. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões, encobrir a transgressão de quem? De Deus? Quem encobre a transgressão de Deus? Mas quando nós, todas as nossas transgressões são encobertas pelas nossas personas de bons pastores, de boas ovelhas, de irmãos espirituais, a nossa iniquidade está encoberta. Nós não vamos alcançar a misericórdia. É por isso que Paulo batia no peito e dizia assim, olha, tenham tudo isso por refúgio, o que eu quero mesmo é ver Cristo gerado em vocês. Quem dizia isso? Paulo. Então, irmãos, ele diz, olha, o culto santo é agradável a Deus, que é vosso culto, logicon, sim, mas racional, não na perspectiva de um culto mensurável cientificamente, medido metricamente, mas de um culto que é coerente com a vida que você tem. E não um culto ruim, porque é um culto verdadeiro, porque mostra como você é ruim e continua ruim. Não é isso como os libertinos fazem. Tem igrejas em Salvador que estão botando músicas seculares na liturgia, dizendo, se a gente ouve em casa, por que não tocar aqui? E meu comentário é muito simples, não ouça em casa. A Bíblia diz, entre vós com cânticos espirituais. Ah, mas Ana Paula Valadão ouve. É uma mulher de Deus. Mas ela não é Deus. Então, irmãos, que em nome de Jesus o nosso culto seja coerente, não porque é um culto bagunçado, sem reverência ao Senhor, nem aos irmãos, não, mas é um culto que tem uma boa forma, mas é uma forma baseada numa boa vida. Também não pode ser um culto, outro dia eu pensei assim, a gente tem que ter uma liturgia que o ímpio entre, se sente, não se sinta ofendido, não se sinta, que ele se sinta bem, sai e visite depois. Irmãos, eu acho que foi o diabo que se aproximou do meu ouvido. Eu vou fazer um culto bonito para o ímpio? Eu vou fazer um culto bonito para Deus. Olha, diga amém, irmão. O dia vai terminar e eu continuo semana que vem. Exijo, pois, de vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Alguns teólogos dizem, vosso corpo, a igreja, não, não, não, não, não. São os vossos corpos. Cada um de vocês. E, por conseguinte, o coletivo, amém? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto coerente. E continua, não, vocês sejais amoldados por esse século, a gente continua semana que vem. Irmãos, para terminar, quero dizer uma coisa. Muitas coisas nos movem, muitas coisas fazem acordar de manhã. Muitas coisas nobres, dignas, trabalhar. A palavra de Deus diz que não trabalha, não coma. Eu sei que às vezes existe uma circunstância de saúde, ou de desemprego, a pessoa não está trabalhando. Mas também tem que forrar a cama e lavar os pratos, amém ou não? E muitas coisas acordam. Tem pessoas que só acordam porque não conseguem mais dormir, de tanto que dormiram. E eu quero trazer essa pulga na sua orelha. Eu quero trazer essa pergunta para você. Eu quero trazer esse dilema para você em nome de Jesus. É assim, meu Deus, é coerente a forma que eu te adoro na minha vida diária? E pelo amor de Deus, não resuma a adoração que eu falei aqui, é um momento de liturgia, amém, irmãos? Estou falando de dia a dia, todo dia, porque é um sacrifício vivo, é o tempo todo. O jeito que eu vivo, em que momento do meu dia existe assim uma circunstância da minha vida, existe um rombo, e toda hora eu vou ao culto, você vem aqui hoje, pega um pedaço de pano e quer levar para costurar nesse rombo. Vai no acampamento, pega alguns remendos lá e quer costurar no rombo. Já sei o que eu faço com a minha vida nessa área, isso e isso. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque o que Deus quer, na verdade, é que haja em nós uma conversão tão dinâmica que ela continue depois do primeiro dia que nós recebemos a Jesus. E também no segundo dia que recebemos a Jesus. E também no terceiro dia que nós recebemos a Jesus. E no quarto dia, no quinto dia, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Eu vi uma coisa muito bonita do pastor Ed Newberg, muito simples, mas muito linda. Ele disse que ele gosta quando chove e ele vê o para-brisa do carro passando. Ele disse que é assim que o Senhor paga meus pecados, rapidinho. Deus trabalha rápido para renovar a vida dele em você. Mas às vezes a gente fica preso a coisas velhas, hábitos velhos, e queremos ter uma vida velha com um monte de remendo novo. Isso não funciona. Eu quero que você tenha uma nova vida em Deus, amém? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Senhor, eu te louvo por tua palavra, que em nome de Jesus, na hora que nós formos emendar um remendo, Espírito Santo de Deus, nos lembra da tua palavra, e que nós possamos lembrar assim, por que só um remendo e não toda essa área? Por que só um remendo e não toda a sua vida? Muitas vezes tentamos resolver uma coisa com um ritual religioso e fazemos um arrombo maior, Senhor. Deus, nós queremos um vinho novo do Senhor, então que nós obedeçamos o Senhor e venhamos a cozer um odre novo. O Senhor tem dado odres novos. O Senhor, todo dia de manhã, como o Senhor me fez perceber hoje à tarde, é como se todo dia nós morrêssemos e ressuscitássemos de manhã. Todo dia o Senhor nos dá uma oportunidade extraordinária. Eu pensei, como eu era há tantos anos, parece que era outra pessoa. E o Senhor me disse de forma tão graciosa hoje. É assim, vocês nascem e morrem todo o tempo. Isso é tão filosoficamente profundo para mim, sendo que eu não consigo compreender ainda. Mas eu fico feliz pelo que me tocou, no sentido de que eu tenho oportunidade todo dia. Eu não sou escravo do meu ontem, eu não sou detido pelo que eu vivi ontem, eu sou livre em Deus para viver mais parecido com aquilo que Ele conquistou para mim na cruz. Sou totalmente livre, nada pode me deter. Que em nome de Jesus possamos buscar, Deus, o vinho novo, mas que Ele não se rompa em odres velhos, que o Teu próprio Espírito renove nós o odre, para que possamos viver plenamente, plenamente, aquele que se conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Sente-se um pouquinho, por favor. E só alguns avisos.